Cheiro 61, página 572. Assim é que é. Vamos conseguir ultrapassar este obstáculo. Verás que as coisas vão resultar. Tenta pensar positivo. Pensar positivo, balbuciei com a boca cheia de comida, abanando a cabeça com uma expressão descrente. Só de Jeb. Ian apareceu nesse preciso momento. Ao entrar no nosso círculo de luz e deparando-se com a comida na minha mão, a expressão do seu rosto encheu-me de remorsos. O seu rosto transbordava de júbilo e de alívio. Não, eu nunca quisera fazê-lo passar por qualquer tormento físico, mas magoara-o profundamente só por me magoar a mim mesma. As vidas humanas enredavam-se umas nas outras de forma incrível. Que confusão! Viva Jeb, disse ele em voz baixa, sentando-se à nossa frente, ligeiramente mais próximo de Jeb. O Jared calculou que estarias aqui. Arrastei-me uns centímetros para me aproximar de Ian, com os braços a doer-me por terem estado tanto tempo imóveis, e toquei na mão dele. Desculpa, murmurei. Ele virou a mão para agarrar a minha. Não tens de me pedir desculpa. Eu devia saber. O Jeb tem razão. É natural que tenham de reagir e lutar. Como posso responsabilizá-los por isso? Contigo aqui as coisas são diferentes. Isto devia ter parado. Mas o facto de eu estar ali apenas tornava a resolução do problema mais premente. Era preciso saber como me haveriam de extrair para manter Melanie ali. Como haveriam de me anular para a fazer regressar. Na guerra vale tudo, murmurei, tentando sorrir. Ele retribuiu a minha tentativa com um sorriso débil. E no amor, esqueceste dessa parte. Está bem, parem lá com isso, resmungou Jeb. Ainda não terminei. Olhei para ele, intrigada. O que mais haveria? Jeb respirou fundo. Noah, pediu, virando-se para mim. Vais tentar não perder a cabeça, está bem? Fiquei petrificada, apertando a mão de Ian com mais força. Este lançou um olhar ansioso a Jeb. Vais dizer-lhe? O que foi agora? Balbuciei. O que foi agora? Jeb assumiu a sua expressão impassível. É o Jamie. Aquelas três palavras viraram um mundo de pernas para o ar. Durante três longos dias, eu tinha sido a nómada, uma alma entre humanos. De repente, voltara a ser a Noa, uma alma muito confusa e com sentimentos humanos demasiado fortes para os conseguir controlar. Pus-me de pé, num salto, arrastando Ian atrás de mim, com a minha mão presa à dele, como um torno, e depois cambaleei, sentindo a cabeça andar à roda. Vá, Noa, eu pedi-te para não perderes a cabeça. O Jamie está bem, no entanto, anda muito ansioso por tua causa. Soube o que aconteceu e tem perguntado por ti. Aquele miúdo preocupa-se demasiado e acho que isso não lhe faz bem. Vim cá para te pedir que o fosses ver, mas não podes ir ter com ele assim. Estás com um aspecto medonho. Isso só o deixaria mais preocupado, sem ser necessário. Senta-te e come um pouco mais. A perna dele? Perguntei. Há uma pequena infecção, disse Ian em voz baixa. O doc quer que ele permaneça deitado. Caso contrário, já há muito que teria vindo até aqui. Bom, teria vindo de qualquer maneira, se o Jared não o tivesse pregado à cama, literalmente. Jeb anuiu com um movimento de cabeça. O Jared quase vinha até cá para te levar à força, mas eu pedi-lhe que me deixasse falar contigo primeiro. Não faria nada bem ao miúdo ver-te assim catatónica. Parecia que o meu sangue se transformara em água gelada. Seria apenas a minha imaginação, de certo. O que é que está a ser feito? Jeb encolheu os ombros. Não há nada a fazer. O miúdo é forte. Ele vai ultrapassar. Nada a fazer? O que é que isso significa? É uma infecção bacteriana, explicou Ian. Já esgotámos os antibióticos. Porque eles não funcionam. As bactérias são mais espertas que os vossos medicamentos. Tem de haver algo melhor, outra coisa qualquer. A verdade é que não temos mais nada, admitiu Jeb. Ele é um rapaz saudável. Só temos de dar tempo ao tempo. Tempo ao tempo? Murmurei aquelas palavras, totalmente desnorteada. Como qualquer coisa, insistiu Ian. Ele vai ficar preocupado se te vir nesse estado. Esfreguei os olhos, tentando raciocinar em condições. Jamie estava doente. Ali não havia nada para o tratar. Nenhuma opção, a não ser esperar que o corpo se curasse a si próprio. E se não se curasse? Não, disse com a voz sufocada. Parecia que estava de novo junto à sepultura do Walter, a escutar o barulho da areia a cair em plena escuridão. Não, gemi, lutando contra a memória. Virei-me de forma automática e caminhei em direção à saída com passadas rígidas. Espera, pediu Ian, não fazendo qualquer menção de puxar pela minha mão, ainda presa à sua, e começou a andar ao mesmo ritmo que eu. Jeb apanhou-me pelo lado contrário e meteu-me mais comida na mão. Come, pelo bem do miúdo, pediu. Dei uma dentada, sem saborear, mastiguei, sem pensar, e engoli, sem sentir a comida a descer. Já sabia que ela ia dramatizar, resmungou Jeb. Então por que lhe disseste? Retorquiu Ian, descontente. Jeb não respondeu. Interroguei-me porque não o faria. As coisas estariam piores do que eu imaginava? Ele está no hospital? Inquiri num tom desprovido de emoção. Não, não, sossegou-me Ian de imediato. Está no teu quarto. Não experimentei sequer qualquer alívio. Estava demasiado entorpecida. Por Jamie, voltaria àquela sala, mesmo que ainda estivesse empastada de cheiro a sangue. Não vi as grutas conhecidas que atravessei. Mal reparei que era de dia. Não consegui olhar de frente para nenhum dos humanos que parou a observar-me. Apenas coloquei um pé à frente do outro, até chegar finalmente ao corredor. Havia algumas pessoas amontoadas em frente da sétima gruta. O biombo de seda estava recolhido para o lado e elas esticavam o pescoço para fitar o quarto de Jared. Eram todas conhecidas, pessoas que considerava amigas e também amigas de Jamie, porque estariam ali. As condições dele seriam tão débeis que era necessário verem-no com frequência. Noah, disse alguém. Heidi, a Noah está aqui. Deixa-a passar, pediu Wes. Depois bateu nas costas de Jeb. Bom trabalho. Passei por entre o pequeno grupo sem olhar para ninguém. As pessoas afastaram-se. Se o não tivessem feito, talvez fosse de encontro a elas. Não me conseguia focar em outra coisa que não fosse seguir em frente. Havia uma boa luminosidade no quarto, teto alto, e o espaço estava desafogado. Doc ou Jared tinham mantido as pessoas à distância. Mal dei pela presença de Jared encostado à parede mais afastada, com as mãos entrelaçadas à frente, uma posição que só adotava quando estava realmente preocupado. Doc ajoelhara-se ao lado da grande cama, onde Jamie estava deitado, tal como o deixara da última vez, porque o tinha abandonado. Ele exibia o rosto vermelho e coberto de suor. A perna direita das calças estava cortada e a ligadura descolara-se da ferida. Não era tão grande nem tão horrível como imaginara. Um golpe de apenas 5 centímetros, com os bordos lisos. No entanto, estes tinham uma coloração vermelha, assustadora, e a pele estava inchada e brilhante em redor. Noah! Exclamou Jamie com um suspiro ao dar por mim. Ah! Tu estás bem! Ah! E respirou fundo. Cambaleei e caí de joelhos ao lado dele, arrastando Ian comigo. Toquei-lhe na face e senti a pele arder. Rocei no ombro do Doc, mas mal dei por isso. Ele afastou-se rapidamente, mas não fitei para ver o que me transmitia o seu rosto, se aversão os remorsos. Jamie, meu querido, como te sentes? Um imbecil, respondeu ele com um sorriso. Perfeitamente imbecil, acreditas nisto? E apontou para a perna. Que grande azar! Encontrei um pano úmido junto à almofada e comecei a limpar-lhe a testa. Vais ficar bom, garanti-lhe. E surpreendi-me com o tom de firmeza da minha voz. Claro, isto não é nada. Mas o Jared não me deixou ir falar contigo. De repente vi a ansiedade estampada no seu rosto. Soube do... Noah, tu sabes que eu... Xiu, nem sequer penses nisso. Se soubesse que estavas doente, teria vindo mais cedo. Não é bem doente, é só esta infecção idiota. Mas estou contente por vires aqui. Era horrível não saber onde estavas. Não conseguia desfazer o nó que sentia na garganta. Monstro? O meu Jamie? Nunca. Então, ouvi dizer que deste uma lição ao Wes no dia em que voltámos. Disse Jamie, mudando de assunto com um largo sorriso. Quem me dera ter visto. Aposto que a Melanie adorou. Sim, adorou. Ela está bem? Não está demasiado preocupada? É claro que está preocupada, murmurei, enquanto observava o pano a passar-lhe na testa, como se fosse a mão de outra pessoa a movê-lo. Melanie, onde estava ela? Esquadrinhei a cabeça em busca da sua voz familiar. Encontrei apenas o silêncio. Por que não estava ela ali? A pele de Jamie ardia onde os meus dedos afagavam. Aquela sensação, o calor pouco saudável, devia transmitir-lhe um pânico igual ao que eu sentia. Estás bem? Perguntou Jamie. Noah? Estou cansada. Jamie, desculpa, sinto apenas falta de energia. Ele olhou atentamente para mim. Não estás com bom aspecto. O que é que eu tinha feito? Já não me lavo há algum tempo. Eu fico bem. Devias ir comer ou qualquer coisa do género. Estás pálida. Não te preocupes comigo. Eu trago qualquer coisa para vocês comerem, propôs Ian. Tens fome, miúdo? Não sinto muita. Os meus olhos voltaram-se instantaneamente para Jamie. Ele tinha sempre fome. Pede a outra pessoa, disse a Ian, apertando-lhe a mão com mais força. Está bem? Ele tinha o rosto descontraído, mas detetei a sua surpresa e inquietação. Wes, podes ir buscar qualquer coisa? E para o Jamie também? Quando regressares, tenho a certeza de que ele terá novamente de novo aquele apetite devorador. Examinei o rosto de Jamie. Estava corado, mas ele tinha os olhos brilhantes. Ficaria bem se o deixasse apenas por uns minutos. Jamie, importas-te que vá lavar a cara? Sinto-me um pouco enfarruscada. Ele franziu o sobrolho ao distinguir um tom de falsidade na minha voz. Claro que não. Ao levantar-me, puxei Ian atrás de mim. Eu volto já. Desta vez é a valer. Ele sorriu perante a minha fraca piada. Senti alguém fitar-me quando saí do quarto. Jared ou Doc? Não sabia, nem me interessava. Agora, apenas Jeb permanecia no corredor. Os outros já tinham ido embora. Talvez mais esperançados de que James estaria bem. Jeb pusera a cabeça de lado a ver o que eu ia fazer, denotando uma expressão curiosa. Ficara surpreendido ao ver-me sair tão depressa e com tanta brusquidão de junto de Jamie. E também tinha percebido o ar constrangido da minha justificação. Apressei-me a deixar o seu olhar inquisidor para trás, rebocando Ian comigo. Conduzi-o até ao espaço onde se encontravam os túneis que davam para as camaratas, um grande emaranhado de entradas. Em vez de seguir, rumo à praça principal, puxei-o para um dos corredores escuros, olhando à minha volta. Não havia ninguém. Noah, o que é? Ian, preciso da tua ajuda. A minha voz estava tensa, frenética. O que quer que seja, sabes bem isso. Rodeei-lhe o rosto com as mãos, fitando-o nos olhos. No meio da escuridão, mal conseguia distinguir vestígios do azul. Preciso que me beijes, Ian, Agora, por favor.